Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. Hoje eu resolvi gravar a música Pai Nosso. Eu fiz uma versão um pouquinho diferente, mas eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa minha versão. Se vocês gostaram, já sabem. Vou deixar aqui embaixo minhas redes sociais. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Não deixem de se inscrever aqui no meu canal, que me ajuda demais e é muito importante. Um beijão e até a próxima.